Capítulo 35. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, eis que estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades, porém, em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardas inimizade perpétua e abandonastes os filhos de Israel à violência da espada no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. E encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todas as tuas correntes cairão os traspassados à espada. Em assolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que, no teu ódio, usaste contra eles, e serei conhecido deles, quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfémias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: Já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim, eu o ouvi. Assim diz o Senhor Jeová: Enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegrastes com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor.